meu tempo de carreiro. Da minha mente não sai meu carro de boi e a boiada que foi a joia desse mineiro. Da minha mente não sai meu carro de boi e a boiada que foi a joia desse mineiro. Já cantou pra minha amada em noite de lua cheia. Foi o meu carro encantando uma tardinha, me uniu com a caboclinha mais bonita da aldeia. Foi o meu carro encantando uma tardinha, me uniu com a caboclinha mais bonita da aldeia. Estendeu de sul ao norte, motorizou o transporte e de fato foi feliz. E os carreiros, os caboclos desse grito foram todos esquecidos no sertão deste país. E os carreiros, os caboclos desse grito foram todos esquecidos no sertão deste país. Cantava noite e dia, não foi mais na freguesia, nunca mais saiu daqui. Hoje o tenor nas estradas do sertão adormece num garpão que pra ele eu construí. Hoje o tenor nas estradas do sertão adormece num garpão que pra ele eu construí.